Projeto X Podcast. Uragiri no yuyake, yakai ni kalami tsuku ase wo kiri saku you ni shite, mashin wa sakebu utau you ni. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, o primeiro podcast de 2015! E para começar bem esse ano, vamos falar do quê? Nada mais, nada menos do que Durararará! O que manteve a gente vivo e esperando e com expectativas durante boa parte de 2014, porque isso foi, tipo, o motivo master de hype para algumas pessoas, vulgo eu. Por um bom tempo, esse anime ele estava na nossa listinha de animes que precisam de uma continuação. E agora ele saiu dessa lista, que lindo! Não apenas que precisava de uma continuação, mas que também precisava de um cast. Porque, cara, Durarará é uma daquelas obras que a gente não poderia se perdoar se não falasse em algum momento. Sem mais longas, vamos às nossas apresentações. Aqui é o Mugi. E como diria o Shinra, eu gosto de todos vocês como vocês são. É, eu prefiro não comentar. Aqui é a Adri, e também citando uma das grandes personagens da série... O mundo não é um lugar tão ruim quanto você pensa, Celta Sturluson. Mandou bem. Eu amo essa frase, cara. Aqui é o Jin e eu preciso muito jogar Devil Survivor 2. Ah, sim! Pode crer, caraca, cara. Caraca, sim! É um joguinho aí que vai sair pro 3DS, que vai ter o triozinho. Joguinho, vai se fuder, da Atlus! Eu só tenho que falar uma coisa desse jogo. Se eles forem os boss desse jogo, fodeu, eu desisto do jogo na hora, porque eu não consigo ganhar. Não dá, né? Assim, eu não vou conseguir bater na Celt. Eu não consigo bater em ninguém. Não, no Isaia eu consigo, cara. Meu sonho seria sentar uma porrada no Isaia. Você vai querer, mas você não vai conseguir. Bom, eu sou Fernanda Fofonca e eu amo os humanos. Mas não você em específico, os humanos. Antes de começar realmente a falar da série, a gente tem que mencionar que nesse podcast nós vamos falar do anime especificamente. Até porque é muito difícil realmente a gente conseguir o contato com as novels, né? Conseguir o material traduzido. Infelizmente não chega no Brasil. E até pra tradução mesmo, pra algum scanlator, alguma coisa, é muito difícil. Contato com novel é muito mais difícil que mangá. Então, realmente, por isso que a gente vai se restringir mais ao anime. Olha, vocês estão chorando à toa, porque lançou no Game No Life. É Durarará? Não é, então não conta. Não, mas pô, já é um começo. De fato, é um começo. Não, é uma chance de começar a vir mais coisas. Mas da mesma forma que mangá, que ainda é muito lento e ainda é um processo escasso, tá crescendo, mas, pô, tá crescendo há quantos anos? Há 15 anos, né? É agora que a gente tá começando a ver um boom maior de mangás. A gente tem que ter esperança de que, fazendo sucesso uma novel como No Game No Life, eles começam a ter a possibilidade de trazer outras, como, sei lá, Toradora, Durarará. Eu imagino que tenha público, sim, pra novel no Brasil. O problema é que, quando sair, vai sair caro, porque as coisas aqui são caras, material de entretenimento é caro. A gente torce. A gente torce e espera que... Que realmente faça sucesso, que tragam outros títulos, que arrastem outros títulos pra cá, mas... A gente tem esperança, mas a gente também é cético. Só um outro adendo, só pra antes da gente começar a falar, apresentar o que é a história. Esse episódio hoje, ele vai ser uma espécie de expectativa pro lançamento das próximas temporadas. Então, me desculpem, mas ele vai ser um pouco full spoiler, entendeu? Pouco não, vai ser total full spoiler essa porra. Eu não quis ser tão agressiva, mas a gente vai sim contar coisas e fatos impactantes que tem na série, porque a gente tá realmente querendo se preparar pra começar a acompanhar quando lançar a segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada, enfim. Então é isso, assim, se preparem já, vai ter spoiler. Aliás, é legal realmente não pegar muito spoiler dessa série, porque quando tu vê e quando tu descobre as coisas no decorrer da história é muito legal. Bem, entrando um pouco mais adentro desse mundo de Durarará, vamos entender como que foi lançado essa série, como que chegou, o que que a gente conhece de Durarará até hoje. Durarará é uma série que foi baseada em light novels, livros, que saem periodicamente lá no Japão. Teve o início da publicação em abril de 2004, e a série Durarará terminou em janeiro de 2014, ou seja, 10 anos. Ou seja, terminou início do ano passado, gente. Então, até ano passado tinha coisa lançando de Durarará. Ainda tem. Ainda tem. Por Porque depois que terminou esse primeiro arco da novel, o autor, ele começou um segundo projeto que chama Durarara SH, que passa um ano e meio depois do término da primeira série. Puta que pariu. Narita, seu lindo! E pra comemorar esses 10 anos de Durarara, foi falado e anunciado que terá a segunda temporada do anime. Anime que o primeiro foi lançado em janeiro de 2010, contendo 26 episódios. Na verdade, 24, dois ovos a parte, né? Enfim. E foi um grande sucesso. Acho que, tipo, quando foi lançada essa merda e caiu pra gente também, foi todo mundo num hype astronômico. O próprio teor da história permite isso, né? Histórias urbanas funcionam muito bem. O público se identifica muito com aquilo, entendeu? Principalmente quando você traz elementos sobrenaturais, elementos de ação e por aí vai, você consegue inovar em termos de storytelling, mas você também consegue dar uma coisa familiar pro público. Isso, você vê uma história com uma proposta dessa, já pula em cima, pelo menos eu sou assim, cara. Eu vejo uma história com uma proposta dessa, eu já assim, nossa, maneiro, quero ver. Enfim, e como é que vai ser dividida essa paradinha da nova temporada? Tudo que foi anunciado até o momento é que vai ter uma primeira parte em janeiro de 2015, uma segunda parte em julho e uma terceira parte em janeiro de 2016. Ou seja, durará o ano inteiro! Então, mas aí que tá, Adri, eles não anunciaram se vão ser de 12 em 12 episódios ou se vão ser de 24 em 24. Periodicamente, ao longo do ano, vai ter isso que importa. Ah, sim, sim, isso é muito importante. No mínimo, com certeza, a gente vai ter 24 episódios. São três temporadas, né, Mug? Em 2015, eu digo, em 2015, no mínimo, a gente vai ter 24 episódios. Isso, lembrando que é suposição, porque realmente ainda não tem nada confirmado. Pode ser que os caras fiquem loucos e façam 24 episódios, mas 24 episódios, não acho, mas vai que, né? Então, não, aí é que tá. Isso é uma coisa assim, eu até ficaria feliz se fosse 12 episódios, porque eu até pego o exemplo de um outro anime que tá fazendo a mesma fórmula, que foi o Fate Zero, que eles estão tendo essa pausa pra acumular dinheiro e fazer uma animação boa, de boa qualidade, não só, tipo, na... No roteiro, mas dos movimentos, nos traços e tudo mais. Foda-se, eu quero durar agora, tá ligado? Agora, me dá! Isso, crianças, é o que o hype faz com as pessoas, tá? É, a gente já entendeu um pouco como foi lançada essa mídia, que é o Durarara, pra gente, o que vai ter ainda a lançar. Vamos entender um pouco sobre o que se trata esse anime, essa série, né? Que é uma história que se passa dentro de um distrito japonês chamado Ikebukuro. Enfim, mas uma coisa que eu quero falar de Ikebukuro, uma coisa bem legal de Durarara, tudo que você tem lá de Ikebukuro é real. Aqueles Sim. prédios que eles têm lá é real. Aquelas placas que a gente tem do KFC, tudo bem que são os KFC gordos, mas são KFCs reais. É interessante porque Ikebukuro, ele é um distrito bem grande, ele é conhecido pelo seu comércio e pelas suas opções de entretenimento. É um centro muito movimentado, com uma vida noturna muito intensa. Isso é bem representado. Você sempre vê os comércios abertos, você sempre vê muitas luzes, você sempre vê muita gente na rua. Então, funcionou eles terem escolhido esse distrito pra se desenrolar a história. Uma história sobre pessoas e suas particularidades. Então, precisamos de muitas pessoas. Se tu olha o anime e se tu vê imagens do local, é realmente... Foi muito bem feito. O local foi realmente bem desenhado, foi transportado do mais próximo e fiel possível. Claro que tem a questão de marcas, mas assim, os ambientes estão bem fiéis, assim, até à região, se tu compara com foto. O que é interessante, pelo menos que eu vejo, é que Durarara não é exatamente uma história de personagens. Sim. Ela é uma história de um local. Exato. E o que que acontece nesse local, no caso de Ikebukuro? Obviamente tu tem personagens bem característicos, mas são várias coisas que estão acontecendo ali naquele ambiente. Então tu tem coisas sobrenaturais ali, tu tem as lendas urbanas, tu tem as gangues, tu tem as pessoas que são conhecidas do local e que todo mundo ali mais ou menos sabe quem que é. Então, na verdade, mais do que qualquer coisa, é uma história sobre Ikebukuro e as suas peculiaridades, as pessoas estranhas que existem, que vivem lá. Até porque, assim, os indivíduos não têm tempo de câmera, por assim dizer, o suficiente pra história ser sobre eles, né? Também tem isso. Por ser muita gente num espaço de tempo muito curto, não dá pra você fazer uma história de personagens aí. A gente tem histórias sobre grupos, no máximo, e sobre Ikebukuro. E como essas histórias se interligam, né? Exato. É muito engraçado que tudo acontece restrito àquele espaço e as coisas acontecem ali. E apesar de tudo ser muito frenético, o lugar nunca muda, entendeu? Eu acho isso muito, muito legal. O que eu acho interessante é que o local tem tanta bizarrice que as pessoas não acham mais estranho essas bizarrices. Elas simplesmente aceitam. Tem uma máquina de refrigerante voando. Tá de boa. É só o Shizu. Não, isso é de medo. Tem um ser sem cabeça. Legal. Não, não, não, não. Mas peraí. É, a princípio, quando ela se revelou, isso não foi, tipo, assim. Mas no final do anime já tava tudo tão normal, cara. Mas realmente, que a Fer falou das bizarrices, bizarrices do anime serem normais pro dia a dia das pessoas é um fato, assim, que te cativa no anime. Você vê claramente isso no primeiro episódio, que chega o Mikado, que é, tipo, um cara do interior. Ele chega, todo mundo tá, tipo, vendo aquelas coisas. Ah, tá andando de boa na rua. E ele todo assustado, assim, meu Deus, como que tá acontecendo tanta coisa aqui? Né? Outra coisa interessante, em Kebukuro nada é o que parece também. Exatamente. Nada é o que parece. Só que a gente vai falar mais disso depois. Mas vamos lá, porque esse anime não é feito só de histórias boas, não é feito só apenas de um ótimo plot twist, ele não é feito só de um ótimo lugar, ótimas pessoas, ele é feito de ótimas músicas também. A trilha sonora do anime, ela também acompanha esse ritmo acelerado, urbano, ativo, é muito legal. As openings, temos Uragiri no Yuyake do Theatre Brook, que foi dos episódios 1 ao 12. Uragiri no Yuyake, Yakai ni kalamitsuku asebo. Kirisaku yō ni shite, mashin wa sakebu utau yō ni. Complication, sua linda, adoro, do Rookies Spunket, que tocou nos episódios 13 ao 24. Eu acho que Uragiri no Yuyake tem um pouquinho mais o espírito do anime. Realmente, o espírito de Uragiri no Yuyake é o espírito do anime. Eu também prefiro Complication, mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro, esse anime, quando eu assisti ele, foi uma indicação de uma amiga nossa. Ela me indicou, olha que opening foda. Quando eu vi essa opening, eu falei, meu Deus. Eu não sabia nada do anime. Eu falei, eu vou ver esse anime por causa dessa opening. E olha, eu não me arrependo nem um pouco. E Complication, eu tenho que falar uma coisa, eu virei fã de rock espanhol. É muito bom, é uma banda que eu gosto pra caramba. São poucas bandas que eu gosto japonesa, assim, e aconselho. Vai na fé que é uma boa banda. A curiosidade que eu queria colocar em relação às músicas é em relação aos nomes dela e a história do anime. Elas têm a ver. A história principalmente passa em grande parte à noite. E a tradução de Urakiri no Yuake quer dizer mais ou menos a traição do pôr do sol. Ai, meu Kokoro. Entendeu? Então, tipo, essa primeira parte que você tá sendo introduzido e tudo mais, a história, você tem uma música que tá falando sobre, basicamente, o anoitecer. E Complication é complicado por causa da situação toda. Ela começa a tocar no momento em que os conflitos e as intrigas ficam mais intensas. Tem razão. Bem, uma coisa também que eu gosto muito de Uragiri no Yuyake e Complication, as duas open, é uma coisa genial. Isso já vem antes da obra do mesmo autor, que foi bacana. Que é, durante a opening, ela te apresenta todos os personagens daquela obra linda, colocando o nome de cada um. É divino, porque é muito personagem, e como você gosta de acompanhar a opening, porque você vê que as openings são muito boas, você vai acabando, assim, decorando mais os personagens. Sim. Porque é muito personagem mesmo. Tem um outro detalhe, né, Mugi? Aquele flashback inicial que sempre mostra na maioria do início dos animes, ele se passa durante a música. Então tá tocando a música, tem o flashback, e depois a música continua, e daí começa o anime mesmo. É uma forma bem interessante de dispor a abertura. Não, e faz com que tu não queira pular a abertura também, às vezes, né? E encaixa bem legal também a música com o resumo do episódio passado. Eles fazem de uma forma bem dinâmica e que encaixa legal com a música. Isso é bacana. Seguindo falando da trilha sonora, nós temos também as endings, que são muito interessantes. Nós temos Trust Me, do Yuya Matsushita, dos episódios 1 ao 12. E Butterfly, do On-Off, dos episódios 13 a 23. Kana sonna kuchigusa wa iya kita kedo Eu acho muito legal o Trust. E uma coisa que eu tenho que falar das duas endings, elas também têm jogadas geniais, assim como as openings. Sim. Elas pegam uma imagem só, enorme, e vão passando com todos os personagens de novo, só que linkados, fazendo uma cena imensa, cara. Isso é muito legal. O vídeo de Trust me é sensacional, sabe? E que realmente mostra que tá tudo interligado, que é um dos pontos chaves. Nada acontece sozinho, nada acontece por acaso, nada acontece isoladamente. Os personagens estão muito interligados entre si. Então eles jogam esses conceitos na opening e na ending pra gente não perder eles de vista, porque é como se assim, olha, presta atenção que isso aqui é importante. Essa ideia é importante. Amarra essa ideia. Segura esse sentimento, né? Exatamente. E realmente você vai vendo ao longo da história como que as coisas não acontecem sozinhas. Bem, galera, mais uma vez avisando. Agora, se você chegou por aqui por algum motivo e mesmo depois da gente ter avisado que é full spoiler essa bagaça, agora é full spoiler total, total, total. Vamos falar exatamente quem é, dar nome aos bois e, cara, se você quer assistir com toda a sensação boa de Durarará, eu recomendo que você assista primeiro o anime antes de vir aqui escutar o resto que a gente vai falar. Então, depois de três relinchados da moto da Celt, a gente vai abrir aí a zona full, full spoiler em menos de 30 minutos de cast. É isso aí. Bem, então agora, para começar essa zona full spoilers, vamos dar nomes aos bois e falar sobre as gangues que estão envolvidas nessa coisa louca aqui em Ikebukuro. Inicialmente, a gente tem três gangues principais que a gente vai colocar aqui e falar, mas vamos dar assim uma abertura para quem chega em Ikebukuro não ser assaltado. É bom você saber que em Ikebukuro existe uma coisa chamada de color gangs. As gangues que são distinguidas, cada uma pela sua cor. Então, sei lá, se você anda todo de vermelho, tu é da gangue dos tênis vermelhos, sei lá. Então, o Yellow Scarves, ou cachecóis amarelos. Ou lençóis amarelos, ou lenços amarelos. Então, o lenços amarelos, quando começa o anime, ele é a gangue que tem mais força atualmente lá em Ikebukuro. Eles se identificam, obviamente, por amarelos, ou seja, bonés amarelos, lenços amarelos, luvas amarelas. Tudo amarelo. Normalmente é usado na cabeça, as cores. Normalmente, não é uma regra. A gente, no início, quando tá vendo, até o episódio 10, mais ou menos, a gente não sabe bem quem faz parte do quê. Aí, né? Se tu olhar bem, tu tem duas indicações sutis de quem é o membro dos lenços amarelos. E é sutil no sentido até de cor que eu tô falando mesmo. Olha, você pintou o cabelo. Não só isso. Ah, se tu olha a alça da mochila dele, é amarela. E é interessante também isso no anime, porque a arte toda dele é muito bem feita, é muito bem estruturada. Então você acaba vendo os personagens principais coloridos em primeiro plano, às vezes até em segundo, e todos os outros que não são importantes no momento passam em cinza. Com o detalhe de que se eles fazem parte de uma gangue de alguma cor, essa cor dessa gangue tá destacada. O corpo inteiro tá cinza, mas sei lá, tem uma faixa amarela no braço. É muito legal a forma como eles encontraram pra justamente dar o destaque pra quem precisa ter destaque, né? Ou para o que precisa ter destaque. E voltando aqui, falar especificamente das gangues amarelas, ela tinha como principal rival os Blue Squares. E essas gangues, elas acabaram entrando inúmeras vezes em brigas, tendo baixa pros dois lados, até que teve o seu fecho final, que vai ser falado na parte dos Blue Squares, que vai ser agora. Os quadrados azuis que a gente estava mencionando aqui, né? Eles não aparecem nitidamente no anime. Depois, lá pro finalzinho, a gente tem uma grande revelação que existem infiltrados, né? Mas, enfim, a importância dos quadrados azuis é realmente falar ali, eles são os grandes rivais dos lenços amarelos, e teve uma grande guerra, digamos assim, entre gangues, que acabou fazendo com que o líder dos lenços amarelos, que é o Kida, revelação bombástica, saísse dos lenços amarelos, porque ele viu uma pessoa importante pra ele ser ferida nessa guerra. Ele realmente se sentiu assim, culpado por tudo aquilo, né? E devido a isso, o Kida, ele falou assim, acabou agora, depois deles terem ganhado a guerra, os lenços Lenços Amarelos, o Kida falou, acabou, tô saindo, abraço, tchau e bens. Só que como ele saiu e deixou o poço vago e, tipo, não ficou olhando muito pros Lenços Amarelos, o que que aconteceu? Os quadrados azuis que meio que tinham sido derrotados foram se infiltrando dentro dos próprios Lenços Amarelos. Foi, tipo, uma revelação também meio bem bombástica no anime, né? Na real, isso é, tipo, o final do anime. É. E, tipo, isso é o quê? O penúltimo episódio fala isso? Na verdade, é, tipo, é o penúltimo episódio fala, mas no episódio das gangues eu já meio que peguei isso daí. Tipo, não fala. Assim, não tem como falar de um sem falar do outro, no Yellow Scarves e os Blue Squares. Uhum. Você tem que falar dos dois juntos, porque eles são muito importantes um pro outro e vice-versa. Você tem algumas pequenas pistas, porque, por exemplo, o Kida, o intuito dele inicial não era nem fazer uma gangue. Ele queria fazer um grupo de amigos. E acabou, ele falou assim, ah, a gente é um grupo de amigos, ah, como é que a gente vai se dedicar? Ah, vamos usar um amarelo aí, tá ligado? E acabou virando uma gangue. E quando ele saiu, a primeira coisa, quando ele voltou, né, que em determinado momento ele volta, ele vira e fala assim, ó, pra um grupo que tá lá, ó, seguinte, vocês podem continuar, mas não quero que mais ninguém mais velho que eu fique aqui, porque isso é pra ser coisa de amigos. Tanto é que meio que teve um episódio que ele fala, pô, não tô nem vendo mais, tipo, aqueles meus amigos que começou tipo, nesse grupo, né? Já o terceira gangue, assim, que é mais mencionada, é o Dollar. Ele surgiu depois dessa guerra, né, entre os azuis e os amarelos, e ele começou a ganhar força. Só que no início ninguém sabe muito bem sobre o Dollar. Primeiro porque ele não tem cor, né, ele é incolor. Segundo, tem muita gente que diz que é do Dollar, eles dizem, ah, isso aconteceu, foi culpa do Dollar. Então teve um assalto, foi culpa do Dollar. Teve alguma coisa, foi culpa do Dollar. Enfim, ninguém sabe quem são os membros do Dollars, porque como diferente dos outros que se identificavam através de cores, nesse não existe nenhum tipo de identificação, não existe nenhum tipo de restrição referente à idade, sexo, então pode qualquer pessoa realmente pode ser membro dos Dollars. Só que o que eu acho muito legal é que desde o início, né, do anime, e depois quando tu reassiste, tu começa a perceber esses detalhes, né, que vão sendo jogados e que no início tu não percebia. Por exemplo, o Mikado, sempre que alguém mencionava o Dollars, ele ficava tipo interessado, curioso referente a isso, queria saber mais. É, ninguém realmente falava exatamente o que que era o Dollars, ninguém sabia quem era o líder do Dollars, não tinha uma percepção. Era um grupo muito esquisito. E eu acho que quando revela qual que é a origem do Dollar, por que que ele foi criado e o que que é de fato o Dollar, é muito interessante. O que basicamente é legal de saber é que o Dollar, existe um site, tu até consegue entrar no site do Dollar, e nesse site tu precisa ter uma senha, então quem tem uma senha faz parte do Dollar. E é um cal, ele tem um fórum onde as pessoas conversam, onde as pessoas trocam informações, e é muito interessante assim o conceito de como que o Dollar surgiu, o que que o Dollar é e qual foi a reputação que ele passou. O legal é que quando a gente tem um episódio, né, que é o episódio 10 ou 11, é entre o 10 e o 11, na verdade, né, onde a gente descobre... Não, é entre o 11 e o 12. Porque no 10 é quando ele pega a menina lá. Ah, sim, sim. O 11 é quando tem as cores. Não, é porque é uma cena muito engraçada, porque até então tu não sabe quem são os Dollars, né? Quem são os membros do Dollar. E daí naquela cena, o Mikado, só pra já deixar isso claro, ele é o fundador, o criador do Dollars, ele é o cara do interior, que não sabia de porra nenhuma, fundou o Dollars. A Fer se sentiu identificada, né? Eu não sou do interior, eu sou de Porto Alegre, capital. Mas enfim, ele criou um grupo, porque ele fez amigos pela internet. E ele e um grupo de amigos, eles resolveram criar esse grupo chamado Dollars. Eles criaram um site e eles começaram a divulgar senhas pra dizer que era um grupo que existia nas ruas em Ikebukuro, mesmo ele nunca estando em Ikebukuro. Mas na verdade ele só existia online. Só que isso se espalhou tanto e cresceu tanto por culpa de uma outra pessoa. Na verdade, assim, o Dollars, eu vi o acontecimento das pessoas começarem a se juntar mesmo sem o dedinhos do Isaiah, digamos logo. É que, na verdade, é, tudo começou com uma grande brincadeira. É, tudo começou com uma grande brincadeira. Hoje, esse muro precisava ser limpado. Não. Então, mas isso, na verdade, foi um efeito, porque o que aconteceu? Eles primeiro criaram o grupo, eles fizeram de uma forma parecer que o Dollars existia na vida real em Ikebukuro. Sim. Mas esse grupo só existia online. E eles começaram a atrair pessoas. Ao mesmo tempo, o grupo começou a ficar grande, porque o Isaiah começou a espalhar isso e ajudar a crescer, e começaram a fazer com que coisas ruins parecessem que eram culpa de membros do Dollars. Quer dizer, todo mundo começou a dizer que era Dollars e que todas as coisas, tipo assalto, violências, eram culpa do Dollars. E pra reverter essa imagem, eles começaram a dar outros tipos de sugestão. Então tinha um muro pichado, eles diziam, membros do Dollars, vamos lá limpar o muro, entendeu? Então eles tentaram dar uma revertida nessa reputação ruim que o Dollars começou a ter, mas ainda assim foi muito difícil, porque daí o Dollars ficou muito no imaginário popular das pessoas. Ninguém sabe exatamente o que que é, mas o que o Jim tava falando de cores, que tu tem uma cena onde tu descobre quem são os Dollars, né? Porque tá todos aqueles personagens cinzas e de repente todo mundo que é Dollar fica colorido. É muito legal. É muito legal, é demais. Cara, não tem nem explicação pra aquela cena, é muito boa. Eu acho que foi aí que Durarara me pegou, porque até então o anime tava muito apresentação de personagem, muito tu tentando entender exatamente o que que é a história, porque até então a história ela não tinha uma concisão, tu via um pouquinho sobre cada personagem, mas tu ainda não tava entendendo exatamente o que que é a história, e ali tu entende, ali começa a nossa, é isso aqui que eles estão querendo mostrar, isso aqui é Durarara e é muito legal. Eu quero ver o resto, né? Quero ver mais. Pra encerrar as facções que compõem esse vasto e complexo mundo, nós temos o exército da Saika, que não é bem uma gangue, mas assim, é um grupo razoavelmente organizado, apesar de seus membros não saberem muito bem disso, mas que tem uma líder absoluta, que é a mãe, e eles respondem ao comando dessa mãe, sem saber. E até membros do exército da Saika estão infiltrados nas outras gangues e tudo mais, e durante a maior parte do tempo eles não se dão conta de que eles estão sob a influência da Saika, exceto quando a Saika se levanta e clama pelos seus filhos, que ela ama muito, porque ela ama todas as pessoas, ela ama todos de um jeito bem intenso, e ela usa esse exército pra conseguir o que ela quer, pra espalhar o seu amor e expandir cada vez mais. E como ela expande esse amor por outras pessoas, ela corta essas pessoas, porque nada diz mais eu te amo do que você cortar ela com uma espada. É lindo. Que na verdade ela é uma espada, o único jeito de uma espada ter de interagir com qualquer pessoa é cortando. Mas o fato é, ela é sim uma força de influência importante nessa dinâmica de grupos em Durarara. E até um dos arcos abordados no anime é o arco da Saika. Esse poder, na minha opinião, tem mais chance de dar merda. Porque pra virar um apocalipse, daquilo ali é dois palitos. Claro, apocalipse claro. Zemsung. Como funciona mais? Vamos dissecar um pouquinho o exército Saika. Ela é uma espada que ela teoricamente tem vida, tem um espírito dentro da espada. Quando ela corta alguém, ela meio que introduz um outro pequeno espírito jovem dentro dessa pessoa. Tanto é que assim, as pessoas que caem sob a influência da Saika, de fato, elas não sabem. Elas acordam em lugares estranhos e fazendo coisas estranhas e não se lembram de absolutamente nada. E até elas são compelidas, às vezes, a fazer algumas coisas bem intensas, sabe? Em nome da Saika querer proteger os seus filhos e o amor que ela sente. Uma coisa legal de falar dessa Saika aí, é que durante o anime, no, na parte do segundo ou terceiro arco, depois da metade dele, que é o arco da Saika, né, a gente vai descobrir também que existem mais ou menos que duas Saikas, né, porque uma das filhas se tornou mãe, né, ela quis ter poder também. Mas quem não quer, né? Como diria a Xuxa Verde, e quem não quer? Essas são as gangues, assim, importantes de Durarara. Nesse anime que a gente teve até agora, né? A primeira temporada, digamos assim. E a gente já falou um pouquinho mais ou menos de cada um, quem lidera quem aí, mas vamos entrar então mais a fundo dentro desses personagens de Durarara, que, cara, tem personagem pra porra esse anime. Começando pelo cara com um nome grandioso, Mikado Ryugamine. Ryugamine Mikado desu. Raira Gakuen no 1-nensei desu. Koukou desu. Koukou 1-nensei desu. Chugaku ja arimasen. Puta nome fresco. Alguém me explica, por favor, por que que falam que, tipo, o nome dele é, tipo, da hora, ou parece um personagem de mangá? Eu não entendi. Ó, significa Imperador do Pico do Dragão. Caralho! Por isso que, assim, é engraçado, porque ele é o cara com o nome mais wow, mais grandioso, mais caramba. Só que, pelo menos a princípio, ele é o cara mais humildezinho, o moleque do interior que tá assustado com a cidade grande, com as coisas loucas que acontecem, entendeu? Aliás, essa brincadeira que o autor faz com a tradução dos nomes é muito legal. Os nomes têm significado. Um que eu acho sensacional. Shizu Reiwajima, homem sereno da Ilha Pacífica. Cara, não fode, vai. Mas segundo o Shizu, ele gosta de paz, não gosta de violência. É, faz sentido, né? É só ver que o conceito de paz dele é meio distorcido, né? Não, é que tá, ele não gosta de bater nas pessoas, é que ele desistiu de se controlar. É, então, né? Meu irmão, pensa bem, se 40 policiais não conseguem segurar ele, você acha que ele vai conseguir se segurar? É, chega uma hora que tentar também cansa pra caramba, né? Enfim, o nome do Kida significa vassalo correto, que eu acho que também é um nome que é bem acertado, porque apesar de tudo que o Kida fez de errado, você vê que ele tem lá seus princípios, você vê que ele é fiel às pessoas de quem ele gosta. Então é um nome que funciona, que faz sentido. Eu gosto dessas brincadeiras de tradução que eles fazem. É bem legal. Mas vamos voltar a falar do Mikado? No primeiro, ele era o caipirão. Ele era tipo, se me soltassem numa cidade grande, eu ia ser meio que nem ele. É que, na verdade, o Mikado, ele é uma ferramenta muito útil no começo, que é você ver meio que as coisas pelos olhos dele. Porque ele é o caipira que não sabe de nada, você é o brasileiro que tá vendo anime que não sabe de nada. Não vale só pra brasileiro, qualquer um, né? Porque aquilo ali não é uma realidade normal. Gente, pelo amor de Deus, tem uma motoqueira sem cabeça andando pela cidade. Então, assim, não é normal. O Mikado realmente é a gente, porque todos os outros personagens, eles já são dali, eles já se conhecem, eles já conhecem a estranheza. O Mikado é um ser de fora que até acompanhava algumas coisas do que havia ali, mas que chega pra conhecer Ikebukuro e pra saber e pra morar ali e tá perdido. Ele é a gente. Uhum. Tanto que, assim, embora que nem eu tenha dito, a história, ela não tenha especificamente personagem principal, porque ele dá bastante destaque pra vários, eu acredito que ele seja mais central, assim, nesse sentido, porque a gente acaba se guiando muito por ele. A princípio, você até pensa, assim, ele é o principal, porque muita coisa acontece ao redor dele, né? Mas a gente também acaba pegando uma atenção maior pra ele, porque a gente se identifica com ele. Ele tá perdido no meio daquela loucura, a gente também. Exato. E eu acho que isso é interessante, porque é um personagem com quem você já cria um vínculo emocional, assim, de cara, tipo, poxa, tudo é muito esquisito, mas esse cara tá perdido que nem eu. Legal. Ah, esse cara aí deve ser normal. É isso que você pensa. Exatamente. Aí você descobre que ninguém é normal nessa porra e você se sente traído. Mas só por um tempinho. Só por um tempinho. É, só por um tempinho. Porque chega uma hora que você também aceita. Tipo, ah, tá, ok, whatever. Ninguém é normal nessa porra. E assim, é engraçado que de alguma forma ele conseguiu manter na surdina por muito tempo o fato de ele ser o fundador da gangue mais curiosa, mais... É, isso eu realmente achei muito foqué da parte dele. Principalmente depois que o dólar começou a ficar todo famosão e tudo mais, ele podia contar a vantagem disso como tantos outros faziam e ele não fez. Cara, eu faria isso. Mas aí vem uma questão, quem acreditaria nele? Se ele já no primeiro episódio tivesse chegado de eu sou o líder do dólar, eu não acreditaria. Por que que eu realmente fiquei convencida? Ou pelo fato dele não ficar contando vantagem a partir do momento que eles dizem que o dólar não tem um líder, né? Ninguém sabe quem é o líder. E até a grande revelação no episódio 11, tu vê que ele sempre tá meio curioso em relação ao dólar. Ele quer saber o que as pessoas falam sobre o dólar. Eu só me convenci naquele momento que, tipo, ele tá lá no computador, ele pega o mouse e tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Ali, quando ele fala, eu tenho tudo nas minhas mãos, caraca. E ele até fala que, na verdade, ele não é o único fundador dos dólares, né? Mas ele é o único que restou, porque os outros fundadores, eles foram saindo do grupo e ele ficou sozinho como o único fundador do grupo. Por isso que ele é o grande líder hoje, né? Mas ele, na verdade, ele não criou o dólar sozinho. Então, o próximo personagem que a gente tem aí, agora a gente vai falar sobre outro líder. Só que o líder que a gente já falou da gangue dele também um pouco, que é o Kida Masaomi. Kida Masaomi! Kida Masaomi! Hey! Shigina Bebina! Ore no magokoro ga komotta uta o kiita yatsu wa Kida Masaomi. Kida Masaomi! Kida Masaomi! Tsumari, ore shika inai nda kara na! O personagem mais fofo da história. Ele é o dono, detentor das piadas mais sem graça. Pra, assim, compor um pouco a história, ele é amigo de infância do Mikado. E é o motivo pelo Mikado ter ido para Ikebukuro, né? O Mikado, que nunca saiu da cidadezinha do interior dele, foi pra lá pra ver seu grande amigo de infância e estudar na mesma escola que ele. Só que ele não esperava que o Kida fosse líder dos lenços amarelos. Porque, assim, a verdade é, todo mundo aqui tem uma identidade secreta, tirando o Isaiah, que, assim, ele é declaradamente um filho da puta, ele não precisa esconder isso de ninguém. Não, aí é que tá, o Isaiah, não é todo mundo que acha ele filho da puta inicialmente, só o Shizu. Shizu estava certo o tempo todo, mas uma coisa que eu gosto muito do Kida é que ele te mostra uma face dele, mas eles aprofundam ele, o Kida, de uma forma tão intensa e tão rápida, que, assim, a tua percepção sobre ele dá uma guinada completa, porque eles te mostram um outro lado completamente diferente, que não anula a persona pública dele, mas você vê que ele é muito mais do que aquilo. Eu não sei se muitos separaram quando assistiram o Durarara, mas cada episódio é narrado por um personagem diferente dentro de todos os personagens. Sim. E eu fiquei espantado quando eu vi, por exemplo, os primeiros episódios e eu não vi nenhum deles sendo narrado pelo Kida. Mas tudo fez sentido para mim quando veio o episódio da história real do Kida, que ele narrou. E cara, esse episódio é um dos episódios, assim, para mim mais tensos, pesados de Durarara. É um soco na cara esse episódio, porque aí você vê que briga de gangues é uma coisa muito mais tensa, muito mais perigosa, muito mais complicada do que parece. É sério, né? Então, aí você percebe que não é só brincadeira, né? Porque ainda tem aquela vibe, todo mundo muito jovem, todo mundo muito bobão, você assim, no máximo assim, sai umas porradas na rua, mas aí você vê que a coisa é muito mais perigosa. Acho que aí você realmente vê que nada daquilo deve ser levado com tanta alegria. O Kida foi um dos caras que mais sofreu com isso, aí você não tem como você não ficar com pena, não se sentir mal por ele, pelas coisas que ele fez, pelas coisas que ele sofreu. Talvez até por ele ter sofrido tanto, ele põe essa máscara de babacão. Eu acho que não é uma máscara exatamente dele, eu acho que aquilo é ele, só que ele tem um lado que ele esconde, que é o sofrimento dele. Ele é daquele jeito, ele é bobão, ele conta piada ruim, mas isso talvez seja um mecanismo de defesa que ele criou desde pequeno. Eu até acho errado quando a gente fala que as pessoas usam máscaras, porque dependendo do ambiente, dependendo do que é, ninguém sai revelando quem a pessoa é pra todos os lugares e sempre, né? E eu acho que ele só não falava muito do sofrimento dele, da dor dele. Só que uma coisa que é muito legal de notar é que o Kida, ele realmente tem uma personalidade muito bobona. Ele parece realmente muito idiota no início, assim, aquela pessoa meio sem noção da vida e tal. Só que pega, por exemplo, aquele professor pedófilo lá que ficava dando em cima da Ang. Ele sempre aparecia pra dar um passar fora naquele professor. Se tu notar bem, ele não era completamente bobo, entendeu? Ele sempre teve aquele lado meio bobocão dele, mas principalmente no final, nos últimos episódios, eu acho que ele não conseguiu mais tentar manter esse lado mais visível. Eu não sei explicar, entendeu? Eu não digo que ele criou aquela nova, aquela personalidade pra se proteger, pra se disfarçar, mas parte de mim acredita que ele escolheu enfatizar um pouco mais esse lado. Eu posso estar errado, é uma interpretação que eu faço dele. Agora vamos falar de uma personagem que muita gente não gosta desse personagem, ainda mais meninas, que é a Sonohara Anri. Sonohara Anri desu. ライラ学園の1年生です。はい、バイトは初めてです。死亡の理由は少し自分を変えたくなって。 Ela é uma personagem mais complexa do que parece, cara. Eu acho que muita gente acha que ela tem uma personalidade rasa. Não é bem assim, mano. Aliás, é bem o contrário disso, eu acho. O fato dela parecer que a personalidade dela é rasa a torna profunda. Não tem ninguém raso nesse anime. É uma coisa que as pessoas não sacaram até agora. Não existe nada superficial. Então, a Anri, ao início, ela parece realmente ser só uma colegial qualquer, tímida, que teve alguma coisa no seu passado, ok? Quieta na dela, de óculos, peituda, tipo, o desejo de colegial qualquer de um japonês, tá? É, a gente repare que realmente no começo tem alguma coisa a ver com ela, aquele professor, pá. É a amiga dela e por aí. E a gente acaba descobrindo depois de tudo isso que ela é a Saika original, a mãe da época do anime. Ela que controla todas as outras Saikas depois dela confrontar a segunda mãe e toma posse de todas as saicas que essa filha fez pelo mundo afora. Eu vejo ela, assim, com um passado realmente bem tenso. É, a mãe dela foi possuída pela saica, matou o pai, e depois ela pegou o poder da saica e por aí vai. Cara, é um passado realmente bem tenso também. Eu só não acho tão tenso quanto o do Kida. Eu acho dela mais tenso porque não é toda criança que aguenta ver o pai ser cortado. Essa treta específica foi pior no caso dela. No caso do Kida, ele só teve uma namorada que teve as duas pernas quebradas. Talvez a forma como o anime apresenta a do Kida seja mais violenta ou mais triste, né? Mas é pela forma como o Kida apresenta. Mas se tu for avaliar só os fatos por si só, a dela é muito mais tensa. E, digamos assim, você fica confuso pra caramba nesse quesito das Saikas. Porque quando você vê falar sobre a Saika, você vê que ela uma Saika ataca a Anri. Aí você já fala assim, porra, não é a Anri. Aí depois você vê e pensa, porra, mas aquela outra Saika que apareceu há tempos atrás, os cabelos lembrava a Anri. E tipo, é muito confuso isso no começo. Você só começa a entender, pegar legal isso daí, realmente, quando você repara que, tipo, peraí, aquela Saika cortou o homem, aí o homem virou, tipo, Saika, aí tá atrás do Shizu, aí, ah... Aliás, essa reação a gente tem bastante durante o anime, aquela, a relevância que a Anri tem pra história e... Poxa, ela tem uma personalidade legal, sabe? Tem sentido ela ser o que ela é. Uma coisa que eu acho interessante da Anri é que ela é um dos personagens mais roubados de todos. Isso é verdade. Realmente. Não, isso sem contar com a Saika. Como assim sem contar com a Saika? Porque, mano, como é que funciona a Saika? Ah, eu sou uma espada, eu sou um espírito que vou dominar seu corpo. Ela pegou a espada e não foi dominada pela Saika. Sim. Pelo contrário, ela dominou a Saika. É. Realmente. Roubada pra caralho. Tanto é que tem a disputa de quem é o mais forte de Kebukuro. Eu acho que, assim, né? Essa disputa de quem é o mais forte é muito engraçado, porque quem eu considero que é a pessoa mais forte é tipo uma puta fangirl de um cara que também é forte pra caramba, entendeu? Enfim, falando dos mais fortes de Kebukuro, vamos falar um pouquinho deles, então. Por qual dos monstros a gente começa? Começar pelo informante. Não, pra mim, gente, a encarnação do Capiroto é esse cara. A gente pode usar aquela frase que ele quer ver o circo pegar fogo. Eu vou defender esse cara, velho. Boa sorte tentando. Ó, vamos lá. Muita gente, tipo, critica ele pra caralho. Estamos falando de Isaiah Orihara. Namie-san, sa, ryori, tokui na no? Futsu? Sonanda. Date, 40-sai toka 50-sai no ore te, souzou dekiru? Dekinai de shou. Isaiah significa aquele que olha por sobre a multidão. Além disso, o nome pode ser também uma referência à figura bíblica do Isaías, que era um profeta no Antigo Testamento, o maior de todos os profetas. O que faz muito sentido, né? Porque ele é o cara que sabe tudo e que passa todas as informações pra todo mundo. O lance dele, ele não tem a força física. Embora ele seja muito ágil, ele consiga se defender do Shizu e tudo mais, a pegada dele não é a força física, e sim a questão mental, a estratégia, a informação e os jogos que ele faz com as pessoas que ele tá envolvido, né? É engraçado que, assim, ele representa tudo o que tá rolando em Kebukuro por um jogo muito doido que ele inventou misturando peça de xadrez, peça de dama, peça de... Esqueci o nome do outro jogo. É xadrez, go e o shogi, se eu não me engano. Esse jogo não faz sentido aí, só que na cabeça dele faz, porque a partir daquilo ele pode acompanhar as pessoas e a movimentação delas. Ele vê tudo como um jogo, ele trata tudo como um jogo e ele não tem um pingo de remorso. Então, eu queria colocar aqui uma coisa, que eu tenho um guia oficial em japonês do Durarara em casa, certo? Mimimi sou rico. E uma coisa que eu fico muito frustrado é que ele é em japonês, porque tem uma sessão inteira explicando como funciona o jogo. Caramba! Porra. Mas até onde eu percebi, vendo o anime, eu percebi que o aquele que é preto e branco são os dólares. O gol. O xadrez é a Anri e o outro lá é o do Yellow Scarves. No primeiro episódio, muita gente acha ele, tipo, muito do mal. No primeiro e no segundo, desculpa. No segundo é mais ainda, né? E por aí vai. Cara, mas eu acho que, assim, ele tem os motivos deles, do que ele tá fazendo. Não. Motivo não. Ele quer ver a merda acontecer. Ele quer tocar o puteiro, desculpa. Por exemplo, o caso do primeiro e segundo episódio, que é a menina suicida. A menina tava, tipo, muito down. Ele colocou tudo na cabeça, ele fez a estratégia de tudo que ia acontecer. Ele previu todos os passos daquele primeiro e segundo episódio do que a menina ia fazer. Inclusive a Celte salvar ela. Então, tipo, ele fez de uma forma que ela realmente visse que, tipo, se matar não era a solução. Entendeu? Não foi pra isso, Mugi, não foi. Ela se jogou, mas ele sabia que a Celte ia salvar ele, cara. Na verdade, não, porque ele vira e fala, ah, você tá fazendo coisa inútil de novo. Você tá querendo dar uma justificativa pra um personagem que não tem. Ele faz aquilo porque ele quer fazer. Ele fala, eu amo humanos, eu gosto de fazer experimentos com humanos. O que ele quer é ver como é que as pessoas, elas se comportam quando elas são levadas a um determinado limite. Como que elas se lidam com as situações. Porque ele não tem um objetivo. O objetivo dele é ver a merda com Mas assim, como personagem, ele é pra mim um dos personagens mais brilhantes da história. Um dos mais bem escritos, um dos mais surpreendentes. Só que o cara é um filho da puta. Espero que esse fato esteja acima de qualquer questionamento, cara. Uma coisa que é fato, o soco do Simon foi um soco que lavou a alma, velho. Sabe quando eu fico esperando 20 e tantos episódios pra aquilo acontecer, aí quando acontece você fica, ah, agora eu tô feliz? Eu acho que talvez o Isaiah, ele não se perceba dessa forma, é que ele, dentro dele, ele não tem nenhum tipo de moral. E ele não tem uma distinção clara do que é certo e errado. Então, na cabeça dele, não é que ele tá fazendo algo ruim. Ele não percebe esse tipo de coisa, sabe? É uma criatura muito bizarra. Até o lance quando ele pega a cabeça da Celte pra tocar o puteiro, pra criar uma guerra, pra fazer merda. Então, assim, ele é um cara que ele não tem uma moral pra guiar ele. Ele não tem uma noção de certo e errado. As noções dele disso são muito distorcidas. E pra ele tudo é um jogo, é uma brincadeira. Ele diz que ama o ser humano, mas o ser humano, como um indivíduo, não tem valor pra ele. Ah, e uma coisa interessante falar pra ele, que ele é o único cara que suspeita quem é o líder dos dólares no começo. Isso eu realmente percebi, que ele percebeu quando ele se apresenta assim pra série, né? O Kida pergunta, por que você voltou pra Kebukuro? Eu fiquei sabendo que uma certa pessoa ia vir para cá. Eu, ah! Como assim? Então, é aquele lance de que o anime te dá essas dicas e tu, na primeira vez, não percebe, e quando tu reassiste, tu percebe essas dicas, né? Já que falamos bastante do Isaya, nós temos a contraparte dele, que é o tanque de guerra de Kebukuro. Um cara que odeia a violência, um cara de paz, que tem até isso no nome dele. Que pra mim é o personagem mais legal de todos. Desculpa. Shizu Reiwajima. Sabe, a relação dele com a violência e com as pessoas e com o Isaya é uma das melhores coisas do anime. Imagina só, você mora em um lugar, aí você tá de boa andando pela rua e você vê uma fucking geladeira de refrigerante voando pela rua, carros virando, aí um cara acerta um soco em um outro que sai voando e as roupas vão ficando pelo caminho, entendeu? Odri, o episódio 12 e meio, que todo mundo acha que tem algum alienígena, e na verdade foi o Shizu que deu um soco numa galera que tava com uma tinta lá e saiu voando e ficou brilhando no espaço. O lance do Shizu é que ele diz que ele não gosta de violência, que ele quer a paz. Só que ele tem um temperamento muito agressivo. Se ele se irrita, ele não consegue se segurar. E quando ele não se segura, a força dele explode de uma forma muito violenta. E assim, não é uma força comum. É o que ele falou, o cara vai pegar aquelas geladeiras de refrigerante e vai tacar pra longe, entendeu? Ele é um cara anormal. Jim, você manja a teoria do calejamento dele lá, essas coisas? Que tipo assim, quando um osso se quebra, ele calcifica de novo, mas ele te coloca mais calço do que tinha antes. Drito, que é biólogo, você não sabe nada disso? Tudo bem. Logicamente, ele deveria ter morrido umas 85 vezes só pelo que apareceu no anime, mas... Essa teoria, primeiro, dos bursts de força que ele tem, da adrenalina, existe algum embasamento, sim. E de fato, isso é comum em pessoas que praticam lutas, assim, que sofrem pequenas fissuras e fraturas. Sei lá, não uma fratura do osso, mas microfissuras que vão se preenchendo com cálcio, aí vão tornando ossos mais resistentes, mas claro, sob proporções adequadas, né? Eu já fiz algumas artes marciais, né? E uma delas se tinha que quebrar madeira, esse tipo de coisa, certo? O meu professor, ele só tinha, sei lá, 50 anos de luta. E a mão dele, pra você ter ideia, Adri, ele parecia que ele tinha um soco inglês embutido debaixo da pele. Caraca. Não era uma coisa, ah, meu Deus, mas era um micro levantadinho ali naquela parte que tem os dedos. Pode ter certeza. Ele poderia quebrar o nariz de alguém com mais facilidade do que eu, do que você. Com certeza. É, o fato dele ser faixa preta não ajuda em nada. Não, assim, se a gente for considerar unicamente estrutura óssea, é, sei lá, é um pouco mais perto de acertar a cara de uma pessoa com tijolo, entendeu? Alguma coisa assim. Mas... o legal do Shizu é que a pessoa em quem o ódio dele se concentra é o Isaya, porque o Isaya sacaneou ele pesado. No primeiro momento ele já não gostou do Isaya, antes dele ser sacaneado. O Shizu, ele é uma pessoa, na medida do possível, boa. Só que ele tem um gênio muito irritadiço e ele não consegue se controlar em termos de força. Mas ele, assim, por tendência, eu acho que ele é uma pessoa boa. E ele viu no Shizu... provavelmente já percebeu de cara que o Shizu era uma merda. E ele já não se deu bem de cara com o Shizu, porque o Shizu não é uma pessoa agradável. Aliás, desculpa, o Isaya não é uma pessoa agradável. Basicamente assim, o Isaya é o moleque que mata pombos e o Shizu é o cara que não sabe brincar. Realmente, não sabe brincar, não desce pro play, cara. Por aí. Mas assim, o fato é que ele tenta, na medida do possível, se manter em empregos. Ele se esforça, mas não é suficiente, entendeu? Chega a dar um pouco de dó, porque, por exemplo, ele usa aquela roupa de barman porque o irmão dele, que é um ator de cinema mega famoso, comprou várias roupas de barman pra ele e ajudou ele a arrumar um emprego num bar. Só que, na primeira noite, eu acho, ele já teve uma treta, já agrediu um cliente e foi demitido. Mas o fato é que, assim, ele tenta, de fato, ter uma vida normal, mas não consegue.